Vejo só nascer, a lua que cai, tem gente morrendo. O ódio, a paz, tem criança sofrendo. Pai abusando, polícia fingindo, polícia matando. Ser humano sem fé, descrente na vida. O padre causando e revoltando as famílias. Brasil diz que no país investe, mas pobreza continua do sul a nordeste. São vários baque na cidade, cidades dominadas pelo crack. Dinheiro traz calamidade, enfermidade, mas cobiça vem de brinde em troca da honestidade. O mundo tá em coma, sem hora pra acordar. Esses caminhos impossível, não tem como contornar. Então vai, respira fundo, segue a batalha. A luta é cansativa, mas não joga toalha. Isso tem que mudar, assim não dá pra ficar. Fingir tá tudo bem, que o barco não vai virar. Tudo que brilha também pode secar. Nem tudo que se escuta se deve acreditar. Isso tem que mudar, assim não dá pra ficar. Fingir tá tudo bem, que o barco não vai virar. Tudo que brilha também pode secar. Nem tudo que se escuta se deve acreditar. A noite chega triste pra quem mora na rua. Os albergues estão fechados, que aumenta a angústia. A criança nasce, esperança de Cristo, mas a mãe das costas joga no lixo. Briga, conflito, arma, acessório. O país tá no alvo que tiver mais petróleo. Novo milênio construído com dor. O que tem mais valor? Dinheiro, o amor, luxúria, riqueza, cobiça, frieza, vaidade, egoísmo, rancor, avareza. Gente sem certeza do que quer, sem opinião, vai assim que vier. Mas eu vou lutar até o fim. Enquanto não mudar, eu continuo assim. Sempre citando, sempre cantando, sempre com fé, mas jamais esperando. Isso tem que mudar, assim não dá pra ficar. Fingir tá tudo bem, que o barco não vai virar. Tudo que brilha também pode secar. Nem tudo que se escuta se deve acreditar. Isso tem que mudar, assim não dá pra ficar. Fingir tá tudo bem, que o barco não vai virar. Tudo que brilha também pode secar. Nem tudo que se escuta se deve acreditar. No túnel sem saída, em frente ao abismo, jamais pensando em me atirar no mar de egoísmo. Minha mente voa longe como pétalas de rosa, seguindo por um caminho que não vai ter volta. Não adianta ter sucesso, não ter a transparência, ter tudo de melhor, não saber usar a inteligência. Prefiro ser assim, leva a minha na humildade. Sem brilho nas palavras, mas mostrando a realidade. Nada é de graça, a vida te dá corda. Hoje ela te traz mais à frente, cobra de volta. Dinheiro que faz o espírito retroceder. Na mão errada de quem ganha, mas não sabe o que fazer. Não existe perfeição, nem na noite, nem no dia. A saída, nem sempre é a estrela que mais brilha. Só existe chance de mudança no presente. No passado não se move, pense bem daqui pra frente. Isso tem que mudar, assim não dá pra ficar. Fingir tá tudo bem, que o barco não vai virar. Tudo que brilha também pode secar. Nem tudo que se escuta se deve acreditar. Isso tem que mudar, assim não dá pra ficar. Fingir tá tudo bem, que o barco não vai virar. Tudo que brilha também pode secar. Nem tudo que se escuta se deve acreditar.